21. Ela viaja no som da motocicleta. Ela gosta de andar na motocicleta. Ele passa filmando e buzina pra ela. Ela vem sorridente, senta e acelera. Acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera. Liga o pisca-alerta e passa do sinal vermelho. Pra ela não existe freio, não tem habilitação. Chupa o piloto de fuga, ela desce, ela sobe tão bem. Faz barulho, hey, faz barulho pra ela, mão pro alto, hey. Hoje a noite é dela, no asfalto quente, a rua é a passarela. Na velocidade máxima ela acelera. Acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey. Veloz, aumenta a brisa, ela alisa o cabelo. Vejo o sorriso dela quando olho no espelho do retrovisor. O sinal amarelou, se ainda não tá vermelho, ele acelerou. Faz barulho, hey, faz barulho pra ela, mão pro alto, hey. Hoje a noite é dela, no asfalto quente, a rua é a passarela. Na velocidade máxima ela acelera. Sabe o que o tempo é curto pra viver essa viagem, e já não vale a pena contar a quilometragem. Sem tempo a perder, atenção na pilotagem, coração logo dispara. Regresse pra contagem. Acelera, hey, acelera, hey, acelera, hey.